Fala galera, bem-vindos a mais um podcast da Chicago Bulls Brasil. Hoje a gente está aqui, claro, para falar sobre essa troca maluca que aconteceu no draft, na qual o Bulls mandou Jimmy Butler e a 16ª escolha do draft em troca de Zach LaVine, Chris Dunn e a 7ª escolha do draft que o Bulls selecionou o Lauri Markkanen. Eu sou Vinícius Guimarães, eu estou aqui com o Luiz Araújo do blog Triple Double, que além de ótimo analista, é torcedor do Bulls também. Então, assim como a gente está sofrendo pela saída do Butler, Luiz, fala aí sobre o seu trabalho. Eu sou assinante do blog do Luiz, então eu acho que ele poderia falar um pouco até para mostrar para vocês o que ele faz, porque na minha opinião vale a pena assinar o blog dele. Se eu faço análise sobre o Bulls, lá tem sobre todos os times da NBA, NBB. Então, Luiz, fala um pouco aí sobre o seu projeto. Ô Vinícius, em primeiro lugar, é um prazer participar aqui do podcast com você. Quem acompanha lá o Triple Double sabe que você esteve lá comigo no, numa série de podcasts especiais para falar de final do NBB. É mais ou menos isso aí que você falou. Queria também te agradecer por tabela, por ser assinante e dar um recado aí para o pessoal que te acompanha, que se interessar lá pelo Triple Double, que tem isso aí que você falou, acompanhamento de NBA, de NBB, tem o esquema de assinatura, como você já citou também. Além de basicamente, né, permitir que o Triple Double continue vivo, os assinantes recebem conteúdos exclusivos, podcasts exclusivos também, tem a chance de participar de podcasts especiais, sorteio também, concorre a brindes de relacionados a basquete. Inclusive você, né, Vinícius, ganhou um durante os playoffs, né? Sim, acabei levando uma camisa por causa do bolão. Então é isso. Então entra lá, quem se interessar, dá uma passada lá, ou no Twitter também, trocar uma ideia, quiser entender direito como é que funciona, só dá uma passada lá no www.com.br, tem o um link lá pro Apoia-se também, tem melhor explicado lá. Então, esse recado que eu queria passar, quem se interessar, dá um pulo lá e dá uma olhada melhor no nesse esquema todo aí, ver se gosta. Isso daí, o link do Twitter do Luiz e do Triple Double vai estar aí na descrição do podcast. Então, dá uma clicada aí, já coloca aí na. Se você está ouvindo pelo computador, coloca numa aba aí do lado do blog do Bulls, pra depois dar uma conferida lá e assinar se você curtir. Bom, Luiz, eu lembro que, não sei se foi nessa temporada ou já faz bastante tempo, que você disse que se fosse você não trocaria o Butler quando começou aqueles rumores sobre troca de Butler, principalmente com o Celtics. Essa opinião continua até hoje. Se fosse a diretoria do Bulls, você não trocaria o Jimmy Butler, tentava reconstruir acima dele. Fala um pouco sobre as suas impressões da decisão do Bulls de trocar o Butler, da decisão de seguir a direção de reconstrução. Ah, eu queria começar falando o básico. Eu não gostei da troca, né? Eu acho que também é difícil achar alguém que tenha gostado da troca enxergando pelo Bulls, né? Eu lembro que a gente conversava, né, Vinícius, lá no, em fevereiro, mais ou menos, na época do trade deadline, sobre os rumores a gente falou mesmo sobre o Butler não ser trocado. E eu não sei se eu falei para você ou não, mas eu tava. A única coisa que me chegou a balançar quando o assunto foi troca pelo Butler foi o que se falou do Boston Celtics se envolvesse o Jay Crowder, Avery Bradley e principalmente a primeira escolha desse ano. Que foi que o Celtics acabou batendo o pé, não quis envolver. O Jay Crowder parece que eles não quiseram botar no pacote também. Então, para mim, ok, fazia sentido segurar o Butler por dois motivos. Ele é um All-Star. A gente sabe disso. Ele é um cara que faz 3 temporadas que ele é All-Star e está só melhorando, né? Então, isso não é pouca coisa. Nos dois lados da quadra, principalmente, é bom a gente ter sempre isso em mente, né? Porque às vezes a gente tem um All-Star que não se encaixa muito na defesa e pode ser um alvo para outro time. Não é o caso do Butler. Ele é um cara que cria as próprias oportunidades de finalização. Isso também é importante, mais até do que a média de pontos dele. E ele é um cara que tinha um contrato bom, né? Que a extensão dele anterior tinha sido antes do salto do salary cap. Então não era uma fatia muito grande do teto salarial que ele comia com o salário dele. Então, eu queria ver o time reconstruir ao redor dele. mas se fosse trocar, eu queria ver o Bulls recebendo muito mais do que recebeu. Esse é meu problema com a troca. Eu não queria ver ele sendo negociado, e eu acho que foi uma falha muito grande do Gar Farmer e do John Paxson falar o tempo inteiro que ele era a cara da franquia e mesmo assim ter feito esse tipo de troca, sabe? Além de tudo, além de ter sido uma troca ruim pro Bulls, pegou muito mal por como as coisas foram administradas por eles dois, né? Então, antes de falar sobre a expectativa de ser uma troca melhor, de vir mais coisa pelo Butler, eu gostaria de levantar dois pontos aqui e ver se você concorda comigo. Eu acho que teve duas influências, digamos que externas, assim, em relação à troca do Butler, que foi todos os rumores e também a troca do próprio DeMarcus Cousins, que o Kings tentou buscar desesperadamente alguém para trocar e acabou trocando por um valor muito baixo. E depois, pô, o George pedindo para sair do Pacers. E o valor dele caindo. Então eu acho que a diretoria do Bulls não confiava no Butler. Também eu acho que pelo encaixe dele com o Fred Hoiberg, a diretoria do Bulls não confiava muito nele. E o Butler, como a gente sabe, provavelmente teria a opção de assinar uma Designated Veteran Player Extension, que basicamente seria. Ele poderia assinar o contrato máximo, que seria um contrato louco de 5 anos, por, sei lá, 30 milhões, alguma coisa assim. E a diretoria do Bulls não queria fazer esse compromisso com um cara que eles não confiam 100%. Eu acho que é isso. Não estou avaliando aí se isso é certo ou errado, mas eu acho que é isso que eles tinham em mente. Então, eles não queriam perder por nada. Essa é a minha questão. Eu acho que, vendo outros exemplos da liga, como o Cousins, como o Paul George, que devem sair do time deles sem o Pacers e o Kings receberem alguma coisa em troca. O Bulls viu esse exemplo e pensou, né, mais seriamente trocar o Butler. E outra coisa que a gente pode ver, principalmente no Boston Celtics, é a coisa de evitar o que a gente chama de win now, né? De investir num elenco de agora para competir na NBA por causa da hegemonia do Warriors e do Cavaliers. Aquela história que fica sempre naquele dilema, porque. Principalmente com o Celtics, né? Eu vou dar esse exemplo aqui. Porque eu vou investir no agora, se eu tenho muita pique, por que eu vou trocar para um jogador muito bom se no final eu vou acabar perdendo para o Cavaliers na final de conferência? Eu gostaria que você falasse um pouco disso, se isso pesou mesmo, qual que é a sua opinião sobre isso daí? Você falou duas coisas interessantes, né? Dois exemplos que você citou aí. Eu acho que o DeMarcus Cousins pode ser um pouco mais próximo do que eu imagino que o Bulls tenha pensado, porque o do Cousins foi o seguinte: também foi uma troca que chamou atenção por como que o Kings recebeu pouco, né? Mas tinha uma coisa pegando ali, tentando enxergar com a cabeça do Kings. O que eles queriam era qualquer coisa, porque eles não estavam prontos para dar super extensão, né, para o DeMarcus Cousins daqui a um ano, em 2018, por simplesmente não achar que era o caminho construir em volta dele, que era melhor não assumir esse compromisso com ele em longo prazo. Por isso que trocaram logo. Então o Kings acabou entendendo que precisava fazer negócio logo e por isso até perdeu o poder de barganha e recebeu pouca coisa. Só que o caso do Bulls, o Butler tem mais tempo de contrato até isso acontecer, então não precisava trocar agora. A troca que a gente falou do Celtics, mesmo sendo aquele pacote menor que a gente torcia o nariz um tempo atrás, era melhor do que isso aí, eu acho. O Bulls ainda mandou 16ª escolha. Isso foi ridículo. Foi o cúmulo para mim, isso daí. Um time em reconstrução desistir de uma escolha, sem falar da escolha do segundo round, né? Mas desistir de uma escolha, mandar a escolha também, é lamentável. Não, é exato. Eu até torço muito para o Mark Cannon se tornar mesmo um cara muito melhor do que se projeta. Ele não tem nada a ver com isso. E, lógico, para quem torce para o Bulls, isso aí seria a melhor coisa do mundo. Então, torço, mas a chance de que existe de o Mark Cannon, de jogador que o Bulls pegou na sétima escolha, ser de um nível técnico parecido com o da 16ª. Não, não é pequeno, né? Então, é como você falou, não faz sentido nenhum. E além disso, o Butler é um cara que você podia reconstruir em volta, e exatamente o que o Paxson dava a entender que era o plano do Bulls, que era colocar alguns aspirantes em volta do Butler até 2018 para aí atacar o mercado e construir peças em volta dele. podia ser com outros All-Stars ou não, mas uma coisa meio como foi com o Derrick Rose em 2010, né? E não aconteceu também. Acho que a única coisa, não posso falar nem boa, né? Mas a única coisa que serviu essa troca foi pro Bulls finalmente assumir uma identidade, né? Que assumiu o rebuild. Agora não tem pra onde correr, mas começou muito mal esse rebuild, até por essa questão da troca envolvendo a escolha de draft que a gente citou. Então, você tocou em dois pontos que eu queria falar muito aí, que é o plano do Bulls e a identidade que se tornou agora, né, com a reconstrução. Essa foi a parte que pegou para mim, que eu menos gostei, porque o discurso da diretoria era esse mesmo que você falou, de pelo menos dava a entender que o Butler ia permanecer e o Bulls ia tentar continuar competitivo, e mais que isso. Se o John Paxson e o Gar Forman não faziam questão de falar, o Butler é intocável, a gente não vai trocar ele, pelo menos parecia que eles não estavam fazendo propostas, né? E os insiders indicavam isso também. Eles só estavam ouvindo, e se houvesse uma proposta muito boa, eles iam pensar e iam negociar. Isso que era o que era falado. Só que quando o Bulls trocou. Fez essa troca aí, recebendo Dan, Lavine e a sétima escolha, pareceu que foi uma coisa totalmente ao contrário. Pareceu que o Bulls, em vez de ouvir, estava procurando o time para trocar e até eles falaram na coletiva de imprensa que teve depois da troca que isso foi o que eles melhor conseguiram. A gente fez um podcast, você participou na off-season passada, falando sobre o Bulls contratar o Rondo e o Wade, e foi mais ou menos nessa situação. Na coletiva de final de temporada, o Gar Forman e o John Paxson disseram que queriam um elenco mais jovem, mais atlético, e depois assinaram com dois veteranos não são nada atléticos. É isso que me decepciona mais e até me faz desconfiar um pouco desse processo de reconstrução com essa diretoria. Eles estão perdidos. Claro que essa identidade ajuda mais, porque agora você já sabe praticamente o que fazer, a gente vai ter um tanque provavelmente. Mas é meio estranho isso, Luiz. A gente vê que. A gente esperava, né, uma troca com o Butler recebendo mais. Até porque parecia que a diretoria sabia isso. Insiders falavam que a diretoria tinha colocado um valor mínimo para trocar o Butler. E, na verdade, parecia que a diretoria que estava buscando a melhor oferta. Foi mais ou menos isso, né? E além de tudo isso que você falou, tem uma coisa que é muito importante também para, independente do caminho que o Bulls for seguir, se um dia você vai querer atrair free agent, é um longo processo. Não é de uma hora para outra, não é só você ter espaço na folha salarial, é você ter o ambiente, a cultura da franquia que atrai os caras que estão sem contrato. Quando a gente viu o Pau Gasol assinar com o Bulls em 2015, 2014, perdão, e porque falou que ele sentia que era uma chance boa dele ser campeão, ele estava assinando com um time que estava indo para os playoffs ano a ano, competitivo, que apesar de lesões conseguia se manter entre as cabeças da conferência. No fim das contas, a vitória importa, sabe? A vitória é importante. Ela ajuda nisso que de longo prazo, que às vezes não aparece no primeiro momento, mas que é fundamental se você quiser um dia construir um time campeão. O Pau Gasol chegou, como o Ben Wallace chegou em 2007, tudo isso, 2006, perdão, tudo isso foi reflexo de um processo que até o John Paxson mesmo começou lá em 2004, aquela campanha que o Bulls voltou a disputar os playoffs pela primeira vez desde a era Michael Jordan. Então, é complicado você agora estourar tudo isso, queimar, digamos assim, a imagem da franquia, porque para reconquistar tudo isso aí é muito difícil. Sem falar na questão do Wade, você tem um cara, um veterano, que você vai queimar, se não der buyout nem nada, você vai queimar um ano inteiro da carreira de um cara que é veterano num time que está claramente numa outra situação em relação a ele. Então, acho que é mais um obstáculo grande aí para o futuro do Bulls isso. Então, o que você falou de vitórias, eu acho que poucas franquias na NBA têm a habilidade de conseguir fazer uma reconstrução sem perder tanto, sem continuar competitivo. A gente viu o Celtics, o Mavericks mais recentemente, né? Eu até tive essa impressão que o Bulls estava tentando fazer isso e por não conseguir não ter essa boa mesclagem aí, deu no que deu. Deu num Bulls que ia e não ia, era inconsistente. A gente viu na última temporada jogadores estabilizados na liga, no quinteto titular, e um banco totalmente jovem. Eu acho que teve essa tentativa, mas foi. Não teve sucesso, né? Então, mas na troca, antes de falar sobre cada um dos jogadores, o que pode acontecer, quais são as expectativas, um argumento que a gente tem que. Não acho que não é um argumento, mas o que eu posso lembrar aqui para a torcida do Bulls, que seria mais a favor da diretoria, mais a favor da troca, é que por mais que o Buzzer tenha saído para o Lavine, Chris Dunn e o Larry Markkanen entrar. Eu acho que a base, o cara que vai ser o foco dessa reconstrução ainda não chegou. A gente tem que pensar que o Bulls vai ser completamente horrível esse ano e vai ter uma escolha alta na próxima draft que tá bem forte, né? Então, esse é o que a gente espera. E aí construir uma base boa aí e esperar que o que a gente vai falar agora aconteça, né? O menos gostei da troca foi o seguinte. O Bulls não conseguiu, no Butler, jogadores que a gente tem uma expectativa e, assim, a gente realmente acredita que isso vai se concretizar. São muitos questionamentos para cada um dos jogadores, né, Luiz? A gente viu o Chris Dunn, que tinha uma grande expectativa antes do draft, e ele teve uma temporada de rookie horrível, uma das piores entre as melhores escolhas nos últimos anos. Zach LaVine, que teve a melhor temporada na carreira, evoluiu demais, mas torceu, rompeu o ligamento do joelho. Então a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe se o Chris Dunn pode fazer um breakout season, que a gente fala, né? Dar um salto enorme na carreira. Se o Zach LaVine vai voltar, como ele tá, não vai perder explosão, não vai perder atleticidade. E se o Lauri Markkanen vai ser, um jogador digno da sétima pick. É mais ou menos isso. Eu imagino duas coisas. Sobre o Chris Dunn, eu acho que ele vai melhorar, até porque foi uma temporada, como você falou, bem ruim. Mas tinha muita gente botando fé nele. Ele mostrou. É lógico que não é parâmetro para nada, mas pelo menos o que ele mostrou na Summer League foi uma coisa especial em relação a outros caras de NBA que mostraram na Summer League mesmo. Então. E eu lembro, antes do draft mesmo, ele era um cara bem com credenciais bem interessantes. É um cara que dá para imaginar que vai ter um salto aí. Dá até para lembrar mais ou menos o de Ryan Grant, que é um cara que, longe de ser um craque, não é nada disso, mas ele teve uma temporada em Chicago, a passada, muito mais útil do que a que ele teve em Nova York quando ele entrou na NBA. Então dá para esperar alguma coisa. Eu não sei, o difícil é saber quanto. Agora, o Zach LaVine, eu acho que uma coisa é você fazer 20 pontos de média tendo o Andrew Wiggins e principalmente o Karl-Anthony Towns atraindo a defesa, ajudando a criar espaço. Outra coisa é ele fazer isso em Chicago, que se muito ele vai ter o Dwayne Wade atraindo marcação dupla ou o Rajon Rondo botando a bola na mão dele, mas de qualquer maneira não, ele teria que ter um papel maior, eu não sei. Pode até. E tem a questão do joelho também dele, né? Além de tudo, tem essa questão médica. Não sei como é que. Não consigo imaginar ele mantendo esse mesmo nível que ele estava apresentando antes da lesão dele. Agora, a troca foi feita para o principal atrativo ser a sétima escolha. Perdeu um pouco o impacto isso aí, porque o Bulls mandou a 16ª e porque a escolha do Markkanen foi muito contestada, né? Eu não sei o que você teve impressão. Eu até gostei dele quando eu vi antes do draft. Acho que é uma aposta legal para um time já estabelecido. Não é um cara que parece que você monta um time, começa a construir um time a partir dele, um rebuild com um novato desse, sabe? Não, então, ó, eu acho que, excluindo o Markkanen aí, o Chris Dunn é o que a diretoria do Bulls aposta que seja o cara, a parte underrated, né, a parte desvalorizada da troca, que possa dar um salto e aí reverter toda essa opinião negativa da torcida do Bulls, sobre a própria troca. Em argumento a favor do Chris Dunn, a gente tem que ele já é um defensor estabelecido na NBA, tem boas qualidades de defesa, envergadura, boa interceptação de passe, mas o problema dele é no ataque. Ele tem um bom passe, ele é rápido com a bola, mas teve muito turnover, não conseguia cuidar da bola. E o principal, o arremesso para três. Ele teve aproveitamento na primeira temporada dele de 28%, e que a gente sabe que é um bom indicador de arremesso, o lance livre, ele teve aproveitamento de apenas 61%. Eu acho que o principal motivador de que ele possa melhorar é que ele vai ter mais liberdade, né? É muito diferente jogar num time que vai tancar, que não tem muitas pretensões na temporada, para um time que é liderado, que é treinado, né, por Tom Thibodeau, que é conhecido por não ser um cara que coloca muitos novatos em quadra, né, Luiz? E sem muita paciência para erro, né? Uma coisa que eu acho interessante do Bulls que a gente está falando, eu não acho que vai ser uma porcaria completa a temporada. Não quer dizer que eu espere muitas vitórias. Eu acho que não vai ser um Philadelphia 76ers do passado, de um passado não tão distante assim. Tem alguns caras ali que sabem jogar basquete, sabe? Que são jogadores de NBA mesmo. Eu não sei como é que vai ser a decisão em cima do Mirotić, ou do Rondo ou do Wade. Mesmo sem os três, o Bulls tem alguns caras novos ali que vem apostando já há algum tempo que podem formar uma fundação para alguma coisa. Até por isso faz sentido pensar em muitas derrotas, mas eu não acho que vai ser que o Bulls está completamente sem talento para criar uma base para um futuro ali. Eu não sei qual que é a sua sensação sobre isso, mas eu não vejo, sei lá, não vai ser um time sofrível de ver, e não é que o Bulls está completamente sem rumo a partir de agora. É que você não troca um All-Star por tão pouco. Imagino que seja essa a questão. Então, a gente teve a troca que trouxe o Penny para Chicago, que abriu espaço para o Portis e para o Valentine. Eu acho que essa troca aí vai fazer, assim, a gente vai poder ver até onde podem ir Bobby Portis, Paul Zipser, Valentine, o próprio Grant que você citou. Então, a gente vai, eu acho que até, não, na verdade, tem vários exemplos aí. A gente viu um próprio Heat que não tinha grandes pretensões na temporada. E o Dion Waiters acabou aparecendo. Então é nessas horas que a gente pode, né, formar uma opinião mais certa e algum cara que a gente não esperava se sobressaia e conquiste seu espaço na NBA. E você falou sobre as consequências, né, que vai acontecer depois dessa troca. Vamos falar um pouco disso também. É quase unânime isso, que o Mirotić, com o próprio Markkanen chegando, que tem características em tese parecidas, né, arremesso, também não é tão bom na defesa. Eu espero que ele saia, né, Luiz? Faz sentido isso, até porque um jogador desse, assim, que tem chute, em tese seria um bom encaixe na NBA, não deve receber um contrato tão baixo, né? Eu imagino que sim. Eu acho que. Eu não sei se necessariamente significa uma saída, mas eu acho que é muito seguro a gente imaginar que o Bulls não vai querer assinar um contrato de longo prazo com o Mirotić, não vai querer assumir um compromisso longo, né? E principalmente mais caro do que o atual, por muito tempo. Então, sei lá, só se. Eu acho difícil a permanência dele também. O Wade, eu queria também falar desses dois veteranos. Faz sentido, já que você fez do Butler, faz sentido deixar os dois veteranos irem embora. O Wade tinha manifestado, né, a intenção de exercer esse último ano dele. Ainda que isso aconteça, acho que eu vi na uma análise na hora do draft mesmo, e eu concordo com ela, que ele é um forte candidato a um buyout. E acho que tem que trabalhar em cima disso mesmo. Não faz sentido. Faz até algum. Você pode manter um cara lá que é para coordenar o rebuild, para passar experiência. Isso é uma coisa que nunca faz mal. Se você puder ter isso, ótimo. Mas acho que a hora serve essa oportunidade agora para finalmente ter aquilo que a gente já falou outras vezes, né? De, pô, vamos deixar o o Fred Hoiberg ter os caras que ele quiser trabalhar, sabe? Pelo menos isso. É isso daí. Eu acho que também que o que muda principalmente é a decisão, que é meio confuso isso daí, porque não é nem team option, nem player option. O que foi falado quando o Bulls assinou com o Rondo é que seria uma decisão entre as duas partes aí se ele ia ficar ou não. E a tendência até o draft era que ele ficasse. Mas se você for ver, a posição que o Bulls tem mais jovens é a posição de armação. Então não vale a pena, pelo menos na minha opinião. Não vale a pena você ficar com o Rondo puxando minutos aí se você tem um cara como Cameron Payne, que o Bulls fez uma puta troca pra conseguir ele e ele precisa se provar ainda na liga. Jerian Grant, e agora o próprio Chris Dunn. Então, eu acho que seria uma movimentação totalmente errada se o Bulls continuasse com o Rondo. E aí também tem outro cara que a gente não fala tanto, mas quando ele chegou, o que mais me chamou atenção foi o contrato dele, o Robin Lopes. Dá pra falar que ele tem um dos melhores contratos da liga. Eu acho que ele é um jogador muito consistente dos dois lados da quadra. E ele é um dos pivôs que tem o um salário mais baixo da liga. Ele tá recebeu na última temporada 3 milhões. Os jogadores que estão assinando nesse último crescimento do cap estão recebendo, vai 17, 20. Ele tá com 13 e ele tem mais 2 anos de contrato. Então o salário dele vai ficar ainda mais valorizado. E eu acho que o Bus pode conseguir alguma coisa por ele aí, né, Luiz? É, acho que agora faz sentido. Eu adoro o Robin Lopes. Eu acho que foi um dos caras que teve temporada mais positiva, né, na temporada passada, sem exagero nenhum. É, uma das coisas bem boas que o Bulls teve e soube aproveitar foram os rebotes de ataque para conseguir segunda chance. Eu tenho para mim que isso foi, naquela série contra os Celtics, isso foi ainda mais importante do que até a presença do Rajon Rondo. Eu sei que eu tô meio sozinho nessa, não, também não é uma maneira de desvalorizar o Rondo. É só que eu quero valorizar muito o que o Robin Lopes fez na série. E é exatamente o que você falou, agora no time no rebuild, é o cara para ser usado como moeda de troca, por mais que a gente goste dele, por mais que ele seja útil pra caramba, é exatamente por isso e por esse motivo que você apontou do contrato dele ser muito valorizado agora. De tentar ver se consegue bons ativos, né? Mas o Paxton Informa tem que botar na cabeça que tem que encher de escolha de draft isso aí, ou de considerações futuras, sei lá, porque não dá para ficar trocando jogador e junto com a troca de jogador, trocar a escolha de draft, sabe? É muita incompetência em remontagem isso aí. Não faz sentido mesmo. E agora pra Luísa, tenho mais um convidado aqui, que é o Leonardo Sasso, do College Basketball BR. Mas pra terminar sua participação aí, fala aí o que você viu sobre o Lauri Markkanen, quais são os pontos positivos, negativos, eu faço um balanço com o Sasso depois. É, eu vi pouco desses novatos antes, então o jeito foi correr atrás de informação de olheiros, de especialistas. O Theo Sasso deve saber falar muito melhor do que eu, mas ele é um arremessador, é um cara que tem a habilidade dele no perímetro, basicamente. Não é à toa que ele é considerado, comparado é meio forte falar, mas que ele lembra em muitas coisas o Ryan Anderson. Se ele entrar na NBA e se consolidar como um Ryan Anderson no que a NBA é hoje, ele vai ter muito sucesso. A questão é saber como é que o Bulls vai conseguir servir de base para isso. É mais ou menos aquilo que eu falei um pouco mais cedo. Ele é um cara que, num time com estabilizado de alguma maneira, ele poderia ajudar bastante. Ele poderia ser útil até nesse próprio Timberwolves sem troca. Eu imagino, um cara com arremesso, que ajuda a abrir a quadra, eu acho que ia ser muito bom pro Timberwolves. Eu não é o cara que. Eu acho muito difícil que seja um cara que vai ter um papel maior do que um Ryan Anderson da vida num time, principalmente num time em reconstrução. Mas eu estou ansioso para ver o que o Bulls vai começar a fazer a partir disso aí agora, porque é aquilo que a gente falou, né? Tá na hora de ver mesmo que esses caras que estão jogando mais tempo, o que eles vão ser, Durante muito tempo, ou durante os primeiros meses dele, o Bob Portis nem entrava na quadra, porque tinha Joaquim Noah, tinha Pau Gasol, tinha Ted Gibson, e todo mundo saiu. Agora é com ele, é com Nikola Mirotic. Eu imagino que o Bulls vai manter o Cristiano Felício, faz muito sentido pensar nisso. Foi um dos grandes acertos recentes e dessa dupla Foreman e Paxson, e eles não estão acertando tanto ultimamente, né? Então eu imagino que mantenham. Vai ser o Paul Zipser, é um cara que eu gostei muito também na temporada dele de novato, apesar de na televisão ele virar motivo de piada, né? Mas eu quero ver ele jogando mais, e vai ser a hora de realmente colocar à prova todo mundo. Mas é isso, cara. Eu achei que você trocou um All-Star valioso demais por coisa de menos. E o Markkanen, coitado, vai ter que jogar muito para fazer essa troca fazer algum sentido, ou o Chris Dunn estourado de um jeito que, sinceramente, parece muito difícil imaginar. Bom, então, chegando nessa segunda parte do podcast, eu tô aqui com o Leonardo Sasso, do perfil College Basketball BR. Vai estar aqui na descrição do podcast também todos os dados. Você pode seguir o Sasso lá no Twitter, no Live College BR, que ele escreve também. Vai estar tudo aí embaixo. Então, o Bulls selecionou na sétima escolha do draft Lauri Markkanen, da Universidade de Arizona. Ele só fez uma temporada no college, né? Teve média de quase 16 pontos por jogo em 30 minutos, 0,9 assistências, 0,5 tocos, e a principal característica dele, como o Luiz falou, é o arremesso. Ele teve um aproveitamento de 42% dos arremessos na linha de 3 pontos. É por aí mesmo, o Sasso? É boa essa comparação com o Ryan Anderson? Bom, obrigado pelo convite, Vini, para falar do nosso Bulls aí, falar dessa escolha que o Chicago fez nesse draft. Uma escolha um pouco diferente, né? Apostar num freshman fazia tempo que isso não acontecia. Mas eu concordo com o Luiz nesse aspecto de falar da comparação com o Ryan Anderson. É bem interessante porque ambos são chutadores especialistas do perímetro. E isso foi a principal característica do Markkanen durante toda a temporada dele em Arizona. E eu acho que até ele ficou muito preso a esse arremesso durante seu jogo no college. E pouco pôde aproveitar o que ele bom, que é o jogo dentro do garrafão e de meia distância, que a gente pode falar daqui um pouquinho quando dizer as características dele. Mas em Arizona ele foi um cara muito importante para o time do Sean Miller, cara que era principalmente nessa bola de fora, uma da arma do perímetro, porque tu tem um jogador 7 pés que arremessa do perímetro com facilidade, aumenta muito a tua chance de ter espaçamento de quadra. E Arizona precisava muito de um cara assim para conseguir abrir espaço para os armadores que infiltravam muito. Então, com o Markkanen, isso se tornou comum, normal. E ele bateu um recorde que desde 2000 não acontecia, com mais bolas de fora para um jogador com mais de 7 pés de altura. Isso aí, eu não me lembro o exato número de bolas de 3 que ele teve durante a temporada, mas foram muitas para um jogador do tamanho dele, com um aproveitamento muito interessante, que nem tu falou, 42%. Então, é um cara que nesse arremesso do perímetro, ele já trabalha muito na área e na linha da NBA, já desde o tempo de college, já arremessava de bem de longe. Então é bem interessante como ele vai dar essa tradução do basquete dele para a NBA. Então, Sasso, pelo que eu vi, além de ter como grande característica essa bola de três, o que impressiona para um cara tão alto como ele, pelo menos no college, foi um pouco da sua mobilidade, né? A habilidade de conseguir bater a bola e infiltrar. Mas, por outro lado, ele não se destacou tanto na defesa. Sim, interessante até. Eu até ia fazer uma comparação com o Mirotić, né? No aspecto que ele recebia muito a bola na linha de 3 pontos e bem de frente para a cesta, ele fazia muitos fakes, né? Então, até a gente fica meio assim, né, por causa dos pump fakes que o Mirotić fez durante toda a sua carreira no Chicago Bulls, mas não é tanto, né, o marketing. Mas ele tem uma boa agilidade para conseguir fazer o fake e sair até a cesta, né? Então, se ele conseguir conciliar tanto o arremesso de 3 pontos como essa agilidade para infiltrar na cesta, vai ser uma arma interessante, porque o jogador não vai saber se pode deixar espaço para ele ou se vai ter que marcar em cima, e ele consegue a infiltração, né? Mas diferente do Mirotić, ele também tem um bom arremesso de meia distância. Isso aí ele pouco usou, mas ele mostrou também na Finlândia, nos jogos da base da Finlândia, que ele tem essa capacidade de parar o movimento e conseguir arremessar de média distância. E também essa agilidade é impressionante. Para um jogador de 7 pés, ele não é um cara muito forte, isso ele vai ter que pegar mais, principalmente no jogo, se ele for jogar como pivô. Informações que o pivô adversário foi muito mais forte que ele. Ele teve muitas dificuldades marcando jogadores assim. E também na parte ofensiva, a última coisa que eu queria falar, que ele teve dificuldades para criar quando contestado. Então, quando o marcador estava muito em cima dele e ele não recebia direto no catch and shoot para arremessar ou fazer o fake e infiltrar, ele tinha muitas dificuldades. Passava bola porque ele não conseguia jogar num um contra um. E na defesa, assim, é o principal problema dele. Até vi muitas pessoas falarem também do Porzingis, assim. Menos, bem menos, porque na parte defensiva ele tem pouquíssimo impacto. Ele até tem um bom jogo de pés, o trabalho de pés dele, velocidade de agilidade lateral, mas tem muitas dificuldades para marcar jogadores quando recebem de costas para a cesta contra ele. E a força que a maioria dos jogadores, e até mesmo no college tinha, eram muito mais superiores que a dele. E isso ele teve muita dificuldade, jogadores até enterrando na cabeça dele. E mesmo com a altura, que é considerável, essa falta de força pode fazer diferença nesse primeiro ano, segundo ano dele. Depois eu acho que ele vai conseguir pegar mais massa muscular e vai poder ajustar esse jogo. Mas a defesa não é um ponto principal do jogo dele, é a parte ofensiva. Eu acho que, como o Luiz falou, o modelo de jogo Ryan Anderson é o que ele deve seguir. Provavelmente não vai ter um impacto absurdo no Bulls logo de cara, porque é um jogador que em Arizona já não era a principal referência ofensiva, e isso até no Live College a gente falava muito, por que não utilizam mais o Lauri Markkanen? Quando ele era muito utilizado, ele tinha jogos de 30 pontos com um aproveitamento absurdo nos arremessos de quadra. Então, isso, tradução para a NBA e como ele vai se adaptar num esquema que ele não será novamente o cara principal. Então, agora com a saída do Butler, vai abrir espaço para outros jogadores também. O Wade, se ficar, vai ser referência do. Provavelmente vai ser jogador com mais arremesso de quadra. Então, tem que ver. Eu acho que essa reconstrução do Bulls, se colocar bastante o Markkanen no jogo, ele pode ter médias interessantes já no primeiro ano. Então, parece que ficou claro para todo mundo que a principal coisa que ele vai ter que evoluir é a parte física, né? Mas eu gostaria que você falasse também que, assim, por mais que o teto dele esteja projetado para ser um Ryan Anderson, mas o que pode pintar aí? O que ele mostrou no college que ele tem condição de evoluir para ser um jogador acima? O que você acha que ele tem, as ferramentas que ele tem para surpreender aí? Além de arremesso, claro. Eu acho que foi muito underrated nele no jogo de costa para cesta. Isso ele apresentou em alguns momentos, que fazer o fadeaway, ele tem um arremesso quando tá de costa para cesta interessante. Isso pode ser mais utilizado e aí vai vir muito do Bulls como vai utilizar ele nessa situação, né? Ou se vai deixar ele somente no como um jogador de perímetro. Mas eu acho que se ele conseguir ser utilizado mais vezes, pelo menos umas 4, 5 vezes durante o jogo de costa para cesta, ele tem a tendência de fazer bons arremessos daquela situação. E pela altura dele, a envergadura que não é tão superior, mas é interessante, ele tem uma boa capacidade de fazer ganchos, e isso pode ser utilizado para jogar ele como pivô, né? Porque agora eu não sei se o Chicago Bulls vai utilizar ele como pivô ou como ala pivô. Ele tem agilidade para marcar jogadores da posição 4, então tudo vai depender desse jogo. Mas dentro do garrafão, eu acho que ele pode ser bem mais utilizado do que ele foi em Arizona. E isso o Bulls tem que trabalhar bastante. Eu acho que o Hoiber agora pode conseguir tirar algo novo do jogo do Markkanen. Mas eu acho bem interessante o upside dele. Muita gente não fala, mas ele é um jogador que, por um time que fosse mais certo que o Chicago Bulls, acredito que ele já teria um impacto, pelo menos vindo do banco, bem interessante. Como o Bulls está em reconstrução, a gente não sabe se o jogo dele possa ser mascarado. Vai assumir muitas as fraquezas dele, mais do que os pontos fortes. Mas acredito que esse jogo no garrafão é o ponto principal que possa ser aproveitado, que ele não mostrou no código. Perfeito. Eu acho que deu pra a gente passar pra torcida do Bulls uma noção de como vai ser o primeiro ano do Markkanen, o que esperar dele. Muito obrigado pela participação, Sasso. Tudo que vocês vão precisar. Se vocês quiserem acompanhar o conteúdo do Sasso, vai estar aqui na descrição. Valeu e tamo junto aí. Go Bulls, né? Valeu, Vini. Obrigado pelo convite. Qualquer coisa aqui. Precisar de draft, precisar de jogadores pro futuro do Bulls e até pro Bulls mesmo para falar alguma coisa. Tamo aí, né? Esperar que essa próxima temporada seja melhor. Espero que, e eu acho que não vai acontecer isso pela situação de reconstrução, mas que o futuro seja melhor pro nosso Bulls, né? É isso aí, como o Bulls vai estar provavelmente tancando, né, pegando escolhas altas, vocês podem ter certeza que o Leonardo Sasso vai aparecer aqui mais vezes. Espero que seja, se for uma escolha alta, que saiba escolher e não faça uma coisa errada. Valeu, Luiz, pela participação. Todos os dados do Luiz aí, Facebook não, Twitter, o blog dele vai estar aí na descrição, vale a pena conferir. Muito obrigado por aceitar o convite, eu acho que valeu a pena aí discutir sobre isso daqui no podcast. Cara, eu que agradeço você. Precisando, é só chamar sempre, é um prazer falar de Chicago Bulls. É bom falar aqui, né? Porque aqui dá para não só analisar, mas também cornetar um pouco mais como torcedor, coisa que no Triple Double a gente tem, é meio que dá uma segurada na onda, né? Mas, cara, sorte pra gente aí. Vamos precisar ter muita força nessa próxima temporada. Não vai ser fácil. Não vai ser o lixo que eu. O lixo completo, igual eu falei. Mas vai ser difícil, vai exigir muita paciência e vamos colocar. Imagino que a torcida do Bulls vai colocar a fidelidade à prova, porque vai levar um tempo aí para esse time voltar a aprontar, imagino. É isso daí então, nação. Chega ao final um dos principais podcasts aí da Chicago Bulls Brasil, na história da Chicago Bulls Brasil, pela importância dessa troca para a franquia. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado a vocês que ouviram até aqui essa parte do podcast. Qualquer dúvida, entre em contato. A gente pode responder por e-mail, Twitter, Facebook. Lembre de seguir nas redes sociais aí, Twitter e Facebook. Que tá no blog, Twitter, arroba BullsBR, o Facebook. É facebook.com/chicagobullsbr. E é isso. Valeu e go Bulls!